A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente aqui nas ondas da Rádio Voz da Rússia. Estamos iniciando mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas e conquista a internet e a FM. Está no ar o programa Onda DX. É neste espaço que atendemos as cartas dos nossos ouvintes e registramos os informes QSL dos nossos DXistas. É na Onda DX da Voz da Rússia que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio. E entre em contato com os nossos convidados especiais e ainda conhece os demais ouvintes desse grande auditório em todo o mundo. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Pegue essa onda com a gente. Fique sintonizado. Atualidades do rádio no mundo. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atualizadas do mundo do rádio ondas curtas. Mantenham a sintonia. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas, são 0 hora na hora universal. E a Rádio Nederland prossegue transmitindo em espanhol entre 11h30 e 12h no tempo universal, de segundas às sextas-feiras, em 9.895 kHz. Na verdade, são dois blocos de 30 minutos a partir das 11 horas no tempo universal por esta frequência, de acordo com constatação de José Moacir Portera de Melo, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. E após alguns dias de ausência, duas emissoras brasileiras voltaram a transmitir em seus canais de ondas curtas. São as rádios Inconfidência, de Belo Horizonte, em Minas, em 6.010 kHz, e a Bandeirantes, de São Paulo, capital, em 9.645 kHz. A emissora mineira foi monitorada em Goiânia, Goiás, pelo Cássio Santos, em 26 de agosto. Já a Bandeirantes foi monitorada em 29 de agosto em seu canal de 31 metros, pelo Edson Bocorni Jr., em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E a página do DX Clube do Brasil está com novidades. Você sabia que a Rádio Transmundial surgiu na África, mais precisamente no Marrocos? Esta e outras informações você confere acessando www.ondascurtas.com. E agora a última informação. Neste mês de setembro, a Rádio Nacional da Amazônia completa 35 anos de atividades. A emissora transmite nas frequências de 6.180 e 11.780 kHz via ondas curtas, com informações para a região norte. Entretanto, pode ser facilmente captada em todo o país. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Não deixem de manter a sintonia das ondas curtas sempre. E em notícias do rádio no mundo, trazemos o lamentável adeus do programa Canadá, direto da Rádio Canadá Internacional. É que no mês de junho foi levada ao ar, através das ondas da Rádio Canadá Internacional, a última emissão do programa Canadá Direto. Hector Velar, principal apresentador, recordou dos bons momentos vividos no programa e dos trabalhos feitos por toda a equipe que desde 2004 se dedicaram ao máximo para oferecer o melhor jornalismo das ondas curtas e da internet sobre o Canadá. O encerramento do programa Canadá Direto foi a consequência da medida tomada pela CBC de encerrar totalmente os serviços da Rádio Canadá Internacional até julho de 2014. Um momento de muita tristeza para todos, tanto ouvintes quanto apresentadores, repórteres e colaboradores. A Rádio Canadá Internacional acaba com o sonho mágico do rádio de ondas curtas. Vamos ouvir agora alguns fragmentos dessa despedida. Você está ouvindo Canadá Direto, um programa da Seção Brasileira da Rádio Canadá Internacional. Olá, eu sou Hector Villar, estou aqui nos estúdios da Rádio Canadá Internacional em Montreal, em companhia de... Gilda Salomone e... Cristiane Irata. Você ouve agora uma edição especial do programa Canadá Direto. Hoje é dia 22 de junho de 2012 e este é o último programa em português da seção brasileira da RCI. Nos últimos dias, a gente recebeu dezenas e dezenas de cartas e mensagens dos ouvintes que também expressaram a tristeza com o fim do programa. Cristiane, você tem uma carta aí. Com muita tristeza, recebi a notícia que a RCI deixará de transmitir em ondas curtas para o Brasil. Infelizmente, isso não é uma boa notícia. Passei muitos anos da minha vida ouvindo a RCI, sempre com o sonho de um dia poder morar no Canadá. Presenciei muitas mudanças, locutores, quadros, séries, repórteres, colaboradores, enfim. Vivi bons momentos ouvindo vocês. Gostaria que essa emissora permanecesse por muitos anos, mas, porém, não sou eu que decido isso. A RCI sabe o que é melhor para si. É a mensagem do Leonardo Ferreira. A gente recebeu um e-mail do Marcos Canhete, ele é de São Paulo, e ele diz: o trabalho internacional da Rádio Canadá é muito apreciado e importante para a humanidade. A tradição do Canadá nesse campo tem sido contribuição positiva para a harmonia e a paz dos povos, e sua continuidade é necessária. O nosso técnico de hoje foi o Steve Cotê, eu sou Hector Villar, e nos últimos 8 anos eu sempre marquei encontro com vocês na semana seguinte. Só que agora eu não posso dizer isso, eu só posso dizer até uma próxima e até mais. Cartas dos ouvintes. Temos o informe do ouvinte Fausto Abreu, de São Paulo, que nos enviou via e-mail o seu informe QSL. Usando os receptores IAESO FT 897 e Tsum PL660 com antena Maldou UVX8, o Fausto registrou o 545455 na frequência de 12.060 kHz às 23h50 UTC. E ainda o nosso abraço ao ouvinte Fábio Magno, de Natal, no Rio Grande do Norte, sintonizado com a gente no horário das 23h30 UTC na faixa de 25 metros. Outro informe veio do ouvinte Caio Henrique da Silva, de Novo Gravatá, Pernambuco, Brasil, que na frequência de 11.605 kHz registrou o 544444 às 22 horas UTC. Obrigado, Caio, pela sua participação, que faz desse programa a sensação no mundo da onda curta. E quem ainda nos informa é o José Moacir Porteira de Melo, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, que registrou o 545444 no dia 7 de julho de 2012, na frequência de 12.060 kHz, às 23h20 UTC, usando o receptor Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica. Também nos escreve o ouvinte Rudimar Luiz Beluso, de Dois Vizinhos, no Paraná, que na frequência de 12.060 kHz registrou das 22 às 23 horas o SIMPO 44343. O Rudimar usou o receptor motorrádio com antena telescópica de 60 centímetros. Aproveitamos o ensejo para enviar o nosso abraço a todos os ouvintes na comunidade de São Luís de Chopin. Temos ainda o informe do assíduo ouvinte de Barcelona, Espanha, o José Celés Bronho, ligado na frequência de 5.920 kHz, 49 metros, emissão para Portugal, das 21 às 22 UTC. Nosso abraço aos ouvintes de fala espanhola que estão sempre ligados na programação do serviço em português da Voz da Rússia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters. @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.